Mas o fruto do Espírito de Deus é amor e paz, é gozo sem fim, longânimo, benigno, fiel e bondoso. Quero o fruto do Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito de Deus é amor e paz, é gozo sem fim, longânimo, benigno, fiel e bondoso. Quero o fruto do Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito de Deus é amor e paz, é gozo sem fim, longânimo, benigno, fiel e bondoso. Quero o fruto do Espírito de Deus. Longânimo, benigno, fiel e bondoso. Quero o fruto do Espírito de Deus. Quero o fruto do Espírito de Deus. Eu quero o fruto do Espírito de Deus.